Ora então, muito boa noite, bem-vindos à emissão desta semana do Independência Sonora, que vai começar com a apresentação do disco com que terminamos a edição na semana passada. Falo do Psychic, o novo trabalho da dupla Darkside, que junta Nicholas Jarre ao Dave Arrington. Ouçamos primeiro The Only Shrine I've Seen e ainda Heart. Darkside, a abrir o Independência Sonora desta semana. Bem-vindos. Thank you. She can't surprise you anymore. She can't surprise you anymore. She can't surprise you anymore. Thank you. discos que mais gozo me deu ouvir nos últimos tempos, este Psychic dos Darkseid. Esta semana tocaram a The Only Shrine I've Seen e ainda a Heart. Seguimos a nossa hora com mais um disco novo, chama-se Beautiful Rewind, é do Forthead, e a música que já toca em fundo tem o nome de Your Body Feels. Thank you. Thank you. e é de álbuns novos que se preenche esta edição do Independência Sonora. Nestes últimos minutos apresentamos Glacier, dos Teen Days, através do single Alaskas. Antes, Sons of the Morning, o projeto que junta Perfume 73 ao Tibbs. Ouvimos The Way That Winter Past Does, ainda Black Sea, do DJ e produtor The Field, e ao longe rodamos o single Your Body Feels, do Fortet, que podem encontrar no último registro Beautiful Rewind. A próxima sequência começa com a música Lecce Living, do Lee Ranaldo and The Dust. You dreaming, waiting for the light of day. white walls turn gray. It's time for you to quit this town. You could make a break. We're making noise tonight, stirring up some dust, trying to set up.

assim se passaram os últimos minutos do Independência Sonora aqui na Room, na companhia dos Night Beats, que repetiram a sua presença por cá, desta vez com o single Sonic Bloom. O Trent Moller veio acompanhado pelos Low e juntos tocaram The Dream, a primeira malha que retirei do álbum Lost, e lá atrás Lee Ronaldo and the Dust, com Letcha Living. Antes de terminar, temos ainda tempo para ouvir a Beatle Rivals, tema título do novo disco dos Sly Bells. Um abraço e até para a semana. It was the best of times, it was the worst of times. I had to kill them, you shared the time.